Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Bem-vindos ao Fórum Lisboa, estamos de volta. Este é o único programa de rádio onde apenas se debatem assuntos relacionados com a cidade. Hoje vamos dar um salto especial até à cidade invicta, até ao Porto. Gostamos de saber para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos, por isso tenho comigo 4 deputados municipais. Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal, Sofia Lisboa, do PCP, o Ricardo Marques, do PS, e o Jorge Nunes Sá, do PSD. São os residentes do Fórum Lisboa. Também somos ouvidos no Porto, apesar então deste programa se centrar mais em Lisboa, mas há alguns pontos de contacto. Hoje é um bom exemplo disso mesmo, com políticas da cidade do Porto, e não nos podemos esquecer também de Setúbal, onde estamos. Vamos neste fórum, justamente até ao Porto, falar dos transportes gratuitos na cidade invicta. Os residentes, tudo indica, vão poder viajar em toda a área metropolitana sem pagar. A Assembleia Municipal do Porto terá aprovado uma proposta de transportes públicos gratuitos que vão permitir, então, viajar por toda a área metropolitana de graça. Esta medida vai ter custos anuais estimados em 20 milhões e meio de euros. Já lá vamos, antes um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Sofia Lisboa, hoje começo por si. Olá, e cumprimento todos aqueles que nos ouvem também e os que aqui estamos. Eu vou falar sobre a Quinta dos Frades, no Lumiar, o antigo Mosteiro de Santa Maria. É um empreendimento que pretende transformar aquela antiga Quinta dos Frades numa residência privada, com 779 quartos, e que vai implicar uma maior impermeabilização do solo e um abate de 135 árvores. Esta alteração teve pareceres negativos, nomeadamente do Gabinete de Projeto de Estrutura Verde da Câmara Municipal de Lisboa. Não cumpre algumas obrigações do PDM, nomeadamente relativamente a áreas de cedência. O que aconteceu foi que, como houve um atrasar do processo e um arrastar do processo no tempo que era preciso a Câmara responder e cumprir para responder ao PIP, ao pedido de informação prévio, estamos agora confrontados com um deferimento tácito deste projeto. E, portanto, aqui o que temos é uma omissão administrativa, portanto a Câmara não se pronunciou a tempo, e abre aqui um precedente jurídico muito grave, porque estamos a falar de um projeto que tinha até certas considerações do ponto de vista da estrutura verde, mas não só, das contrapartidas que é preciso este tipo de projetos garantirem à cidade, que não estão a ser verificados e que, por causa da omissão da Câmara e a Câmara não ter dado resposta, pode vir a ser viabilizado. O nosso vereador Vasco Moreira Rato responde que o atraso se deveu à elevada complexidade técnica deste projeto e, portanto, ficamos com esta questão, se de facto pomos uma grande complexidade nos projetos, e esperamos que o tempo passe e podemos avançar com coisas que são contra o interesse público. Isto não pode acontecer. Isto é a mesma Câmara que, por outro lado, vai desaconselhar a construção de uma residência pública na 5 de Outubro. Temos o Presidente Carlos Moedas, numa data anterior, a cortar fitas de residências privadas, que muitas delas são até residências universitárias meio de fachada, porque são quartos com valores exorbitantes, mais de 700 euros por mês, que à partida vai ter depois uma necessidade de colmatar essas estadias, não por estudantes universitários, mas por turistas, alojamento local, etc. E, portanto, é uma política que, de facto, não pretende ter nenhuma resposta para o urbanismo na cidade e para o nosso direito de acesso à habitação. Jorge Nunes Sá, o seu minuto. Não vou responder, mas um dia destes falamos disso. O meu minuto é dedicado. O meu minuto é dedicado a uma peça de teatro que assisti este fim de semana, um musical, alegadamente um musical, Senhor Engenheiro, no Teatro Tivoli. Tive o gosto de ir ao último dia, quase não havia bilhetes. Foste fotografado, não? Eu não. Não fui fotografado, eu também não tenho interveniência no processo, eu só era no Tribunal de Família e Menores, portanto ainda não chegamos lá. Agora, acima de tudo, mais do que a saga do Engenheiro Sócrates que todos conhecemos e que já é um bocadinho ridícula, o que aquilo põe a nu é as fragilidades da nossa justiça, e sim, é preocupante, e independentemente da questão do processo marquês em si, estas grandes operações mediáticas cheias de televisões, detenções em direto, buscas e tal, e depois passam-se 10 anos, 15 anos e não se passa nada. E isso é um retrato do país que não é positivo, nem nós nos devemos orgulhar disso. Eu sei, eu rimo bastante, o momento alto da peça é quando quando não é surge... nada positivo, sim. Não, o momento alto da peça é quando surge o famoso cofre da mãe que transformou os escudos em euros sem sair do sítio, que é uma peça que devia receber um prémio da física. Mas tirando isso, e é divertida, evidentemente, a peça, toda a história já é recambolesca. Agora, o retrato que faz da nossa justiça não é simpático, e isto era um motivo de reflexão para todos. Que país é que estamos a construir com base num pilar fundamental do Estado de Direito neste Estado? Ricardo Marques, o seu minuto. Dois temas, para já, celebrar a conquista pelo Clube Futebol Benfica do Campeonato Nacional de Sénior do Rio em Campo. E que normalmente as coisas não têm grande aparato na comunicação social, mas é um feito que caiu há muito tempo, as jogadoras e toda a estrutura, e portanto esta palavra também ao Clube Futebol Benfica por este título nacional, irá representar Portugal nas competições europeias para o ano, e portanto é um orgulho para um clube de bairro que consegue com muitas dificuldades fazer chegar a estes títulos. Um segundo ponto prende-se com o Monsanto. Nós vão passando os meses, vão passando os anos, e de facto falta-nos a capacidade de todos de olhar para Monsanto como uma oportunidade para a cidade, com o seu potencial adiado, com os seus espaços continuam fechados, com o próprio papel de ligação que poderia fazer entre a ligação entre a zona sul e norte da cidade de Lisboa, principalmente nesta zona mais ocidental da cidade. E é algo que eu acho que urge sentarmos todos e conversarmos e delinearmos o futuro de Monsanto, e como o Monsanto, para ser o pulmão da cidade, tem que ter mais capacidade de atrair. Mas o que é que se quer fazer em Monsanto de novo? Não, existe agora um projeto de algumas ciclovias de atravessamento, é verdade, está a ser terminado, já está a estar numa reta já final de colocar algumas ciclovias de atravessamento de Monsanto, mas a verdade é que depois, quando falamos de rede pública de transportes, não está nada envolvido nem interligado. Quando falamos daquilo que é requalificado, dos equipamentos como o Panorâmica, o Neto dos Quartéis, não, o Campo de Tiro. Bem, são N sítios. É um bom tema, é um bom tema. Sim, programa. É um tema. Queria fazer porque vai-se passando os anos, mudam os vereadores e aqui quer do PS. Não, e até PSD, do IEL. Até há traumas históricos, sim, de ser uma herança da ditadura. Sim, não é? E a verdade é que o Monsanto não consegue cumprir a sua função essencial, quer dizer, tem a função de nos oxigenar. Eu há 30 anos trabalhei na Câmara e havia a questão da sinalética. Sim. De haver um grupo de arquitetos paisagistas que achava que a sinalética, que vem do tempo do fascismo, se tem absolutamente que deixar ali. Exatamente. Porque é património. E havia outros que achavam que aquilo devia ir embora. O Monsanto tem essa questão. Quem for hoje ao Monsanto, depois a conclusão, depois ficaram as duas sinaléticas. Quem for hoje ao Monsanto sai de lá hoje vencido por aquilo que é a inércia. Deixaram ficar as duas. De pedra, aquela sinalética. E portanto, de todos. Não há aqui a pontada de ninguém. Que não se lembra. Com belo pulmão. Quem for aos Moinhos do Moço, todos destruídos e vandalizados. Quem for ao próprio Caio do Amaral, com grandes dificuldades, vai-se mantendo a funcionar, mas já muito debilitado. Quem viu a incapacidade de aproveitar o picadeiro da Polícia Florestal, bem, são N, e as casas de função que estão fechadas e degradadas, que podiam casas ser equipamentos... Casas de função é o quê? São casas, são as casas de função que eram as guardas florestais. Que estão degradadas e fechadas e empardadas. É um potencial, de facto, e não há capacidade de nos sentarmos... Tudo património da Câmara? Tudo património municipal. Algumas já... Não. As casas de função municipais estão por todo o Monsanto e têm a ver com os guardas florestais que são do Monsanto, okay, ligados à Polícia Florestal, que é a Polícia Municipal. Okay. Existe o bairro dos guardas prisionais, essas sim pertencem ao Estado, está na Justiça. Tem uma escola, IGF, está toda degradada, não tem alcatrão na estrada. O único etc. que está bem é a casa do Presidente. Que foi. Essa foi reabilitada há uns anos, acho eu. Pronto, está, e portanto, este tema. Não é? Está, e há espaços concessionados, mas a verdade... Aquilo é um AL que uma noite paga a renda à Câmara de um mês. E a verdade é que falta esta visão e... O Partido Socialista concessionou. E não estou... Eu sou um crítico, portanto... Eu sou um crítico de tudo que são estas concessões que não têm um grande cuidado naquilo que é o interesse público. Claro. E a abertura do Monsanto... Pronto, ficou aqui o tema Monsanto. Temos que agendar um programa sobre isso. Angélique, vamos ao seu minuto. Bem, o meu minuto, antes de mais, cumprimentar-vos a todos e a quem nos acompanha, em Lisboa, Setúbal e no Porto. Pode-se afastar um bocadinho do seu microfone, por favor. O meu minuto vai ser dedicado à literacia financeira, porque neste momento está a decorrer os jovens no Parlamento, e os jovens este ano decidiram como tema discutir a literacia financeira, e é realmente incrível assistir ao debate daqueles jovens já muito preparados, naturalmente com todo o apoio dos respectivos professores, mas já muito preparado, com preocupações que efetivamente querem ver resolvidas para terem um futuro muito mais informado, e portanto dar os parabéns a todas as escolas do país que se mobilizaram para participar neste Parlamento dos Jovens, que este ano tem o tema da literacia financeira. E não deixa de ser engraçado quando temos o eurodeputado do Partido Comunista, o senhor deputado eurodeputado João Oliveira a dizer que a literacia financeira é um embuste neoliberal. O senhor eurodeputado devia ouvir aqueles jovens que dizem que é muito importante terem conhecimento para depois, mais tarde, um dia, quando vierem a contrair um empréstimo ou quando quiserem decidir por uma conta poupança qualquer, fazer a escolha certa e ter a informação correta para tomar as decisões como devem ser. E, portanto, é a futura geração a falar... É uma coisa que até agora não existia, não é? Agora vai passar a ser obrigatório, portanto, vai fazer parte do currículo escolar e bem, porque é muito importante que os nossos jovens tomem as suas decisões de forma informada, porque muitas vezes quando se pede um empréstimo, por exemplo, para comprar uma casa, é o maior negócio com o maior peso na vida das famílias e convém que elas tenham toda a informação do seu lado. Mas não só para compra de casa, do primeiro salário, saber que impostos é que tem que pagar, recibos verdes, o que é que isso implica, o que é que não implica, o spread, o que quer que seja. É muito bom que os jovens queiram ter esta informação do seu lado. Vamos então falar do Porto. Transportes públicos gratuitos. Os residentes vão poder viajar em toda a área metropolitana sem pagar. Em princípio, isto entrará em vigor em janeiro, se entretanto não der um trambolhão, coisa que também às vezes acontece. A Assembleia Municipal do Porto aprovou então a proposta destes transportes públicos gratuitos. Sobre o município do Porto. Vão permitir aos portuenses viajar por toda a área metropolitana com custos anuais estimados de 20 milhões e meio de euros. Bom, isto é para a área metropolitana, se ainda não está feito. Foi a Assembleia Municipal do Porto que aprovou, claro. Exatamente. Embora o Executivo queira antecipar a entrada em funcionamento desta medida para este verão, ela está então prevista para 1 de janeiro do próximo ano. A proposta contou apenas com o voto contra do Chega e com a abstenção da CDU e do Grupo Municipal Filipe Araújo, Fazer a Porto. Ricardo, vou começar por si. Este é um tema giro para debatermos hoje, vai ocupar por certo o programa todo e até acho que vai ser um daqueles temas em que vamos acabar mais juntos do que separados. É um tema que me dedico e que gosto, sempre me dediquei à questão dos transportes e é um tema que não é simples de tomar decisões. Eu tenho que ser muito honesto, eu sinto que também é daqueles temas que tem sido transversal à atuação do município, por exemplo, Lisboa, tem sido uma atuação de investimento, quer sob a gestão do Partido Socialista como do Partido Social Democrata, naquilo que era a sua área de influência, que é a Carris. A gente depois pode bater aqui as linhas em laço, as linhas vermelhas, mas pronto, vamos para já para as generalidades. E é verdade que é um tema que não é possível deslaçar aquilo que é os hábitos das pessoas, de uma pandemia, de um conjunto de situações. A questão do Porto, eu sou a favor do transporte público eminentemente gratuito, se não todo, pelo menos uma parte dele gratuito, um bocadinho como temos as autoestradas, as vias rápidas, ou devíamos ter as scooters em zonas que há opções, pronto. Portanto, nós devíamos ter uma parte do transporte público eminentemente gratuito, que é aquele essencial e prioritário, e eventualmente ter depois um transporte público mais diferenciado, que não tenha estas rotas tão prioritárias que pudesse ter algum custo para o utilizador. Mas a verdade é que percebemos que estas vidas têm uns custos grandes, que ficam sempre alicertadas nos municípios e que, invariavelmente, muito dificilmente, um município consegue acomodar em si, neste caso, 20 milhões anuais de pagamento daquilo que é com participação aos operadores pelo suporte financeiro, não haver bilhética, e, ao mesmo tempo, depois conseguir investir. Isso. E esta é sempre a grande dialética sobre isto. Se me disserem assim, a Câmara Municipal do Porto está disponível para por ano ter 30 milhões de investimento ou 40 na área da... Se calhar não é um tema, se calhar entre comprar a frota, fazer manutenções, contratar funcionários e motoristas, ter equipas de manutenção que chegam ao autocarro quando param no meio do espaço público e estão lá daqui a meia hora a intervir no autocarro, quer dizer, e, portanto, porque fica sempre o debate preso por um lado. E quando vemos o exemplo da CP, que é um belíssimo exemplo, ainda há bocado falava aqui com a Angelique, e que vimos o trabalho que foi feito, iniciado no mandato do Partido Socialista e com continuidade no mandato do Partido Social Democrata, vemos que houve uma ideia clara de investir na CP para recuperar anos de atraso e anos de desinvestimento. E eu sou a favor aqui, Bárbara Sandra, fica já a minha declaração, do passe ferroviário que temos agora. Sou a favor, foi medida do Partido Social Democrata, com muitas opiniões diferentes dentro do Partido Socialista. Quem se lembra do que eram os comboios há 20 anos? Eu acho que é um tema que foi um tema bem ganho, mas a verdade é que o que sentimos hoje, e até já a própria CP vem dizer, que a saturação do material ferroviário existente, a saturação da rede, está a trazer desafios que não contavam. E, portanto, é sempre difícil termos este debate sem olhar, pois, para o problema fundamental, que é de investimento na rede. quer em meios de transporte, como há bocado falávamos aqui do terminal e falávamos deste tema da Flexbus com a Rede Expresso, mas a verdade é que os terminais de autocarro em Lisboa estão miseráveis. Só se forem ao terminal de autocarros do Colégio Militar é de cortar os pulsos, é uma vergonha, uma vergonha. Uma vergonha. E não é de agora, é de há muitos anos que se desinvestiu. E a verdade é que nós temos que encarar isto enquanto rede, para fechar esta primeira intervenção. Antes da pandemia, fomos a uma sessão com o seu vereador na altura, Miguel Gaspar, e a Carris, e os dados de recuperação da Carris com a questão do passo único, que foi uma grande revolução naquilo que foi a forma de circular na área metropolitana de Lisboa, não é? Agora até já foi estendido até mais à frente, à Lourinhã e até Peniche. Foi uma revolução por unificar aquilo que era militar título de transporte num título de transporte. E, portanto, os níveis de confiança das pessoas subiram de 11, 12% para 50, 60%, quer de utilizadores. O efeito de pandemia fez com que, pós-pandemia, os níveis caíssem para baixo do que era antes da pandemia para 13% de confiança. E, portanto, nós não podemos depois também não olhar para estas situações. E, portanto, temos hoje mais carros em Lisboa e falta coragem para enfrentar este problema dos decisores políticos. Mas a verdade é que os cidadãos perderam muita confiança de andar de transporte público. Mas também não temos uma rede de transportes públicos que permita fazer isso. É verdade, nem o número de comboios suficientes, nem de autocarros suficientes, nem de terminais perto do trabalho das pessoas suficientes. Tudo isto é verdade. Tudo isto é verdade. Nem uma rede capilar que seja utilizável. Por exemplo, se eu quiser chegar de Benfica, isto estou a imaginar. Isto tem sempre que ser, digo eu, pelo convencimento e não pela proibição. Se quiser chegar de Benfica, vou aqui imaginar o Tagus Parque. Não podem proibir de trazer meu carro. Onde há um conjunto de empresas financeiras. Eu vejo-me, vou ter que apanhar um autocarro até Algés, um comboio de Algés até Algures e Oeiras, e de Oeiras um autocarro até Tagus Parque. Podem fazer pagar mais. E, portanto, tudo isto não está pensado para que seja, de facto, uma opção viável para o cidadão. E para terminar este grau de confiança, o que é que nós sentimos? Em Benfica, tenho estes dados que me mata todos os anos naquele nosso diagnóstico. 86% dos meus, 68% dos meus moradores trabalham no centro da cidade. 86% destes 68% vão com um carro próprio para o centro da cidade. Eu sou Lisboa. Portanto, eu nem aos moradores de Lisboa consigo ser atrativo nas respostas que tenho de transporte público. E pronto, para já, acho que... Jorge Nunes Sá, justamente o problema destas medidas passa um pouco por aqui. Serve para quê? Apenas para tornar os transportes públicos mais cheios de pessoas e mais atafolhados, não é? Porque, na verdade, as pessoas, se não tiverem condições, se não tiverem horários compatíveis, se não tiverem transportes 24 horas por dia, se não tiverem um autocarro a chegar de X em X minutos, quer dizer, a pessoa chega à paragem, está 20 minutos à espera de um autocarro, é claro que as pessoas não estão para isso. Preferem pagar mais e trazer o seu carro. Eu concordo basicamente com tudo o que o Ricardo disse. Mas queria dizer aqui havia mais uma coisa. Havia de haver o dia. É hoje. Acho que vou discordar mais aqui à minha direita hoje. Mas isso é outra conversa. Mas dizer que eu sou utilizador dos transportes públicos, na medida do possível. Por exemplo, hoje é um dia que eu tive que trazer carro. Até porque eu tenho o passo, tenho o navegante municipal e tenho o passo verde ferroviário. E uso os dois bastantes vezes. Veja-se a questão do passo verde ferroviário. É uma boa medida do governo. Mas é um stress absoluto. Pois. Quem quer ir no Intercidades a sair de Lisboa tem que estar, aquilo só abre 24 horas antes, tem que estar quase com o dedo no gatilho para disparar, porque se demoramos 5 minutos já não temos lugares. Portanto, é uma coisa que tem que ser melhorada, precisamente. Ou seja, não tem há que material. Ser reservado com antecedência, é isso? Sim. Eu quando venho, por exemplo, não com antecedência, com pouca antecedência, o problema é esse. É que depois deixa poucas, depois isto torna-se pouco atrativo, porque é tipo os últimos lugares do avião, é isso? Exatamente. O passo ferroviário tem que ser usado 24 horas antes da hora da partida. Se eu, quando eu venho de Viana do Castelo passar os meus fins de semana e as minhas férias, é fácil, porque há pouca gente a entrar em Viana, em Valença, etc. Quando é para sair de Lisboa é um tormento. Pois. Porque está toda a gente, mas é literalmente atrasado. E o que é que se faz? Compra-se o bilhete, se quiser um lugar. Compra-se o bilhete, já normalmente nesse comboio já não há. Pois. E isso é que torna a medida um bocadinho complicada, porque se a embarcação fosse uma semana ou dois dias antes, dava margem para procurar outras alternativas. As 24 horas tornam muito curta. Mas isso é um problema, que é a falta de oferta depois. Mas ainda há aquelas limitações que falamos aqui. Um dos principais problemas, e o Porto é uma boa medida, o Porto tem vantagens em relação a Lisboa, nomeadamente na intermodalidade, porque os vários transportes têm vários pontos de conexão uns com os outros. E estações Lisboa, intermodais que Lisboa não tem, exatamente. Não é? Tem um ano intermodal fabuloso. Lisboa é um exemplo para o país todo. Fabuloso, a campanha. Fabuloso. Lisboa não tem. Nós tivemos aqui um programa com a EML sobre cinco novas estações intermodais em Lisboa. Há mais de um ano, que era para as pessoas, estavam em discussão pública, para as pessoas votarem o que é que gostavam mais de ter uma estação, se gostavam de um café, se gostavam de um parque infantil. O projeto Restart está na gaveta. Está na gaveta. Não, não, exato, não era para isso, era para isto. Porque veja-se isto. O exemplo da Alcântara, que é o meu bairro de adoção em Lisboa, Alcântara tem uma série de terminais de coisas, nada ligado a nada. E vai ter agora mais outro, porque o governo anterior fez um disparate, o atual continua a insistir no disparate, que a linha vermelha vai aterrar ali no meio da freguesia sem ligação a lado nenhum. O que é que isto implica? As pessoas, para irem apanhar aqueles transportes, têm que levar carro. Ou bicicleta, ou trotinete, ou o que seja. Mesmo assim é preciso criar áreas de estacionamento que não existem, é um tecido muito urbano, muito denso, que não permite esse tipo de coisas. Não há, nós temos, não há planificação, como Alcântara sempre, é um exemplo paradigmático, porque é, temos a estação, o Apeadeiro do Alvito, que é uma obra construída com dinheiros públicos que nunca foi usado. Que é, foi no âmbito do comboio da ponte. Sim. Está ali debaixo, que era a primeira estação de Lisboa para começar a distribuir, não serve para coisa nenhuma, nunca foi usado. O metro podia ligar ao Apeadeiro do Alvito e depois à cidade, à universidade, ainda ajuda. Por exemplo, não, o metro vai estar 500 metros abaixo, sem ligação a lado nenhum. A linha de cintura acaba 200 metros ao lado, sem ligação a lado nenhum. E ainda temos a linha de Cascais, mais o elétrico a passar também noutra coisa em baixo. Quer dizer, nada disto. Parabéns. Porquê? Parabéns a todos. Por exemplo, exatamente. Podia-se ter gasto algum dinheiro do PRR a fazer uns buraquinhos pequeninos. Por exemplo, que ligasse a estação de Romarieiro à estação de metro de Roma. Essa é das mais absurdas. São 200 metros. Façam ponham uma toupeira a fazer um buraco, antes que aquilo já estava resolvido, para as pessoas poderem ter. Porque os transportes públicos só são usados em duas condições: se as pessoas tiverem comodidade e acessibilidade. Se isto não acontecer, tem que buscar outras alternativas. Eu não posso. Uma pessoa que trabalha, que tem horários, que tem reuniões, não pode programar a sua vida com a base na incerteza. Quando está a chover, depois dizem, mas a estação é perto, é 300 metros, uma outra. Quando está a chover, é extremamente desagradável sair do comboio para ir apanhar chuva até ao metro. Quer dizer, não torna atrativo o transporte público. Sobre a questão... E o, já voltamos depois numa segunda. Ok, mas esta para mim é um dos principais problemas de Lisboa, que o Porto não tem. E por isso é que esta medida funcionará melhor no Porto. Se o Porto construiu a rede mais tarde e houve mais. Exatamente, houve mais. Mas nós continuamos a não aprender, porque estamos a fazer a linha vermelha, que podia ir aterrar, por exemplo, ao Alvito. Passar depois para a ajuda, para a universidade, e não o fazemos. Dizemos que havia 16 estudos. O Metro de Lisboa. Estudos não faltam. Não. É calma Portugal aí, que é uma maravilha. O Metro estudos de Lisboa é capaz estudos. De ser das empresas mais opacas deste país. Além de não saberem gerir escadas rolantes, mas é outro problema. Elevadores. A placa que diz estamos em manutenção devia ter um prémio de funcionário do ano, porque é que mais sempre. É usada no metro. Mas como é que se percebe que se vai fazer uma linha nova, a linha vermelha, o prolongamento da linha vermelha, a aterrar em lado nenhum? Aterra ali no meio de um... Hoje em dia é um acesso à ponte. E depois, quando se fala, havia o critério inicial que é tem que ser... para aproveitar o dinheiro do PRR, porque se não for assim, já não há tempo e não se faz. Não vai haver dinheiro nenhum do PRR. Mas a Metro dizia-nos, e disse-nos na Assembleia Municipal, que havia 17 estudos e este era o melhor. E a malta pediu, mostrem lá os outros 16. Até hoje, eu não sei se já alguém os viu. Eu nunca lhes vi sequer rastro. Angelique, porque é que em Portugal há sempre estas faltas de planeamento e estas desorganizações totais e estas... E noutros sítios não. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar, eu vivi há mais de 30 anos em Berlim e nunca senti incómodo nenhum a ir apanhar um autocarro. E foi há 30 anos já. Porque é que eu chegava à paragem e um autocarro chegava? Tive sorte sempre naqueles 3 anos e meio que lá estive. É muita sorte isso. E quer dizer, e estamos a falar de um sítio onde as temperaturas de inverno não te permitem de facto estar numa paragem de autocarro demasiado tempo, não é? Porque a pessoa aí, quer dizer, ou se vai embora... ou congela ou descongela, não é? Porque é que aqui não, as coisas são tão desorganizadas? Isto é mais pequeno, temos meios, isto já está modernizado, mas depois este exemplo que estavam a dar destes terminais todos díspares e sem ligações entre eles e sem... O que é isto? Eu acho é que... É os dinheiros públicos, infelizmente, não é? Se funciona muito em quintinhas, não é? Eu olho para a minha quintinha e, portanto, quero lá saber depois da ligação à Carris e com os outros meios de transporte, portanto... Eu, na minha quintinha, e digo na minha quintinha, podia ser o metro, podia ser o autocarro, podia ser outra coisa qualquer, em vez de estar a ter uma visão completamente holística e integrada. E depois, que também, falta acho, de organização, que e depois também vamos. Acho que há uma tremenda falta de exigência com os dinheiros dos públicos. E por isso é que nós estamos sempre a insistir, a dizer que o dinheiro não cai do céu, o dinheiro é das pessoas. Portanto, as pessoas andam a pagar impostos. E esse dinheiro, que é das pessoas, não está a ser devidamente utilizado. E por isso depois acontecem estas situações. Porque se qualquer país europeu tem o metro com ligação à própria estação, a pessoa não tem que vir para fora, ao comboio, a um regime intermodal com autocarros logo à porta, e é para quê? para que as pessoas não, nessas ligações, não levem o carro. Mas nós, as pessoas carro, também nunca refilam com nada. Para que, mas em o Portugal, problema, a sociedade civil não se mobiliza eu, nada. Eu estou sempre a insistir para que as pessoas apresentem reclamações. Eu ando imenso de metro. E às vezes quando eu vejo apresento as pessoas, reclamações. Quando eu vejo as pessoas a reclamarem por causa do elevador ou por causa das escadas ruins, fazer digo, vai fazer a reclamação. Claro, claro. Porque, aliás, às vezes até se vê pessoas com bengalas, com canadianas, com carrinhos de bebê. É tramado, não é? O que vale é que temos um povo incrível e há sempre alguém disponível para ajudar e até para levantar o carrinho do bebê e tudo mais. Mas isto, e a mãe, de facto, o bebê, isto de facto não é aceitável. Se as pessoas estão a pagar o transporte, independentemente de pagar o passe ou de não pagar o passe, mas o transporte é pago com os seus impostos, naturalmente que o serviço depois tem que corresponder. E nós temos um baixíssimo grau de exigência. Sim, achamos sempre que, se calhar qualquer dia podem fazer melhor. Não, temos mesmo que ser exigentes para que haja uma obrigação para que esta interligação se faça. Porquê? Porque quando esta interligação se faz, o carro fica cada vez mais longe. Caso contrário, nós trazemos o carro cada vez mais perto do espaço que nós precisamos, e isso é o que não pode acontecer. E, portanto, mais do que tudo é preciso garantir, antes de incentivar com os espaços gratuitos, o que é preciso? É preciso é que a oferta esteja a um nível correspondente. A altura, em Lisboa não está. As pessoas não fiquem apiadas, as pessoas não fiquem sem autocarros ou sem metros porque vão à pinha e, portanto, as pessoas não podem entrar. Os transportes públicos têm que ser flexíveis o suficiente para quando há um evento específico na cidade. Por exemplo, um concerto ou as marchas. Quantas vezes é que nós já vimos termos as marchas populares e o que é que acontece? O metro fecha por questões de segurança. Não! O metro tem a que abrir. Tem a que abrir e tem que haver mais passagem. As marchas até têm aberto. Não? No ano passado, salvo erro, não quero estar a cometer aqui uma falsidade, mas salvo erro, no ano passado fechou. Não queria dar um exemplo, mas aconteceu mesmo na inauguração das luzes de Natal. Devia todos a pé. Devia haver uma cadência maior para, de facto, as pessoas não estarem ali retidas na plataforma, por questões de segurança, e para que houvesse uma maior mobilidade. Mas tem que haver também essa flexibilidade. Há um grande evento na cidade, os transportes públicos têm que corresponder para quê? Para haver fiabilidade. Mais corredores de bus, que é para os autocarros não ficarem parados no trânsito. Portanto, tudo o que puder facultar rapidez, fiabilidade, para que a pessoa, ao fim do dia, quando faz a sua escolha, não, eu até vou transporte público, claro, porque é muito melhor do que se eu levar o carro. E agora, com o preço dos combustíveis, sim, com esta questão toda da crise geopolítica, se os transportes públicos corresponderem com esta dita fiabilidade, isto vai ajudar as pessoas. Porque as pessoas vão ser obrigadas, e vai, entre aspas, contribuir para ter menos carros em a deixar o carro, porque os combustíveis estão caríssimos. Portanto, as pessoas, se calhar até mesmo aquelas que não gostem de andar transportes públicos, se calhar agora até se vão ver obrigadas a andar. E se os transportes públicos forem fiáveis, forem confortáveis, e se passarem numa sequência que as pessoas digam, pá, isto realmente vale a pena, isto anda-se bem, não é? Se calhar as pessoas depois, com base nessa experiência que estão a ter agora, deixam um carro de vez mais e longe, usam os transportes públicos. Agora, enquanto não se olhar para a oferta, como é aqui que eu tenho que pôr todas as minhas fichas para resolver esta questão de uma vez por todas, isto nunca vai funcionar. Sofia? Sim, eu genericamente também estou de acordo. Ah, vou sair da sala. É lá. De acordo, não. Estou a estar muito complicado. Nunca mais escolho um tema deste. Eu creio eu contava que contigo, Sofia. Estava a questão contigo. Dos transportes públicos é... Eu faço isto. Eu opto por transporte público e não venho trabalhar de carro, mas eu moro em Lisboa. E ando duas ou três estações de metro. Certo, mas o problema é... Portanto, se vivesse mais longe... Não, mas podia o problema fazer é que, por exemplo, temos... Quem desculpa, precisa, só dizer quem isto, precisa é, de alternar temos pessoas da área metropolitana, desculpa, de Lisboa. Desculpa ter te interrompido, Sofia, pronto. Temos pessoas... A direita aproveita logo, eles juntam-se logo para te roubar tempo. Nunca há pessoas que nos ouvem que são ouvintes de Setúbal. Há pessoas que moram em Setúbal e que se calhar, a partir de uma determinada hora da noite, não têm transporte para voltar a casa. Moram mais tempo depois de passarem a ponte de 25 de Abril. Sim, eu acho que é, para já, esta ideia. O transporte público é uma das formas de redistribuir não é? Portanto, claro. Riqueza que nós produzimos. Boa, e, portanto, isso é muito social-democrata. É muita coisa, é muita coisa. Não é? Portanto, em vez de nós termos os recursos públicos a financiar interesses de indivíduos e de conjuntos reduzidos da sociedade, o que nós temos aqui é exatamente o contrário. Portanto, termos os recursos públicos, que vêm de impostos e de outro tipo de renda que, enfim, aplicados é acumulada, estas coisas. Aplicados numa coisa que é para todos, não é? Isto é muito importante e não é o único setor, como sabemos, a educação, a saúde, etc. A questão dos transportes aqui tem outro aspecto que tem a ver com, aqui, questões ambientais, enfim, de planificação da cidade, da nossa vida em conjunto aqui na cidade. Mas é uma questão de redistribuição e, portanto, aqui parece-me, neste aspecto, só voltando um bocadinho à nossa ponto de partida hoje, que nós estamos a falar de o que fazer com este dinheiro, neste caso os 20 milhões, agora. Portanto, são coisas das decisões do hoje, do presente. E, portanto, o que fazer com este dinheiro agora? O que nós precisávamos, provavelmente, parece-nos a nós, não é que os cidadãos do Porto ou os de Lisboa, no caso de imaginarmos esta medida para a cidade de Lisboa, os residentes na cidade de Lisboa, que pagam neste momento 30 euros por mês para ter transportes em toda a cidade, esse custo não é proibitivo. Portanto, não é pelos 30 euros que hoje as pessoas pegam no carro. Não é essa a razão, não é? Concordo. E, portanto, se não é pelos 30 euros que as pessoas pegam no carro, nós temos é que investir os 20 milhões, ou neste caso em Lisboa será outro valor. Sim, o valor que nós temos, que pelos vistos estamos a decidir que podemos dispensá-lo, então, claramente, é pensar no agora se esse dinheiro era para investir nisso, para nós facilitarmos a vida àquelas pessoas que estão a pagar 30 euros de metro porque vão deixar de transportes na cidade, vão deixar de pagar os 30 euros. Não parece que seja prioritário, não é? Parece-me que é questão de melhorar a rede. Nós temos uma rede em Lisboa, por exemplo, da Carris. A Carris veio à Câmara há 9 anos, mas a rede não é revista há 18 anos. É uma rede que precisa de ser revista. A cidade mudou muito e, portanto, é preciso rever a rede. É preciso ter Ou seja, mais... os trajetos, os circuitos, exatamente, tudo isso. É preciso ter esta coisa tão simples, já falei aqui, de nós sabermos quando é que o autocarro chega. Portanto, haver fiabilidade do autocarro e não estarmos numa paragem... Que eu estava a dizer há bocado da Alemanha. Nunca dei conta de esperar mais de 3 ou 4 minutos. E o problema aqui, às vezes, é que aqui se espera 15 minutos. É porque já é esta coisa toda das tecnologias e nós vemos uma aplicação diz uma coisa, outra aplicação diz outra, a aplicação da Carris, inclusivamente, que há uma aplicação, e, portanto, a pessoa vê a aplicação. Já me aconteceu estar numa paragem e vejo a aplicação que tem o modelo, painéis, o modelo do elétrico a passar, e ele está a passar à minha frente na aplicação, mas não está a passar na realidade. E, portanto, a pessoa está a decidir se espera ou se não espera. E às vezes até mais valia pôr-se a pé e já lá tinha chegado, mas estou à espera. E, portanto, esta coisa de não haver, de facto, confiança é tremenda. E nós temos, para além disto, um outro aspecto que também queria dizer aqui, que é há centenas de milhares de utilizadores destas redes que não são os residentes em Lisboa. E, portanto, se nós pusermos esses milhões a reforçar a rede e a melhorar a rede, nós estamos a ajudar essas centenas de milhões de pessoas e centenas de milhares de pessoas e não apenas os residentes em Lisboa. E, portanto, isso também é importante. Com o dinheiro, com o mesmo dinheiro, estaríamos a ajudar muito mais gente e, de facto, a dissuadir a questão de pegar no carro para entrar em Lisboa e mesmo dentro de Lisboa. Quer dizer, já falámos disto, eu vivo em Alcântara e em Alcântara às vezes as opções... Alcântara, a gente tem que rever. Temos que pensar, depois estávamos aqui a falar da questão das ligações dos 300 metros do ir à chuva. As pessoas com crianças, nós também sabemos isto, os períodos das férias escolares percebe-se na cidade, imediatamente. Exatamente, nos transportes. De nós, as pessoas... uma decisão diferente quando é para ir com crianças, quando é para ir com crianças a certas horas de, enfim, ter que, em vez de ir uma hora com os miúdos para não sei onde, posso ir em 20 minutos de carro, porque é que eu hei de sacrificar o sono dos filhos para... Sim. Portanto, todas estas opções são perfeitamente legítimas, não há aqui nenhuma questão moral em relação a isto. Aquilo que há é preciso dissuadir quem pode ser dissuadido, e isto é com medidas de termos um investimento de facto na rede. E aquilo que era importante, esta medida da... que foi uma medida apresentada pelo PCP já nos anos 90 do passo social intermodal e, portanto, uma como falávamos... Mais abrangente para vários transportes, sim. E isso, um modelo único e um preço acessível. Essa medida foi feita, foi uma medida muito importante. Já temos. Mas não pode estar desligada depois de um reforço, porque efetivamente é como dizíamos aqui. Portanto, se as pessoas vão todas a correr, comprar o passe e bem para passar a utilizar, porque de repente é uma coisa acessível, falou-se de Setúbal aqui, quer dizer, a diferença que foi para as famílias. Brutal. Pagavam... Cento e tal, eram cento e tal. Falta a Sofia dizer que foi uma medida passaram a 40. Então, foi uma medida do PCP, portanto estamos perfeitamente à vontade. O rascunho. Mas só falta dizer que foi bem feita. O PCP tem esse dom. A questão é esta medida, como outra, por exemplo, das creches, também poderemos uma vez falar. Em 1920, o Cunhal lembrou-se disto, a ideia é nossa. A questão da gratuitidade, não, isto foi nos anos 90. Nós pensarmos na gratuitidade neste momento não parece que seja uma medida razoável, tendo em conta o que se precisava agora de investir para ter essa rede. Bem, já vamos tentar na segunda parte estabelecer aqui um paralelo com Lisboa e saber também se os vossos partidos pretendem ou pretenderão algum dia apresentar uma proposta semelhante para Lisboa. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo, até já. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Pois é, a segunda parte do Fórum Lisboa. Nesta segunda parte queremos estabelecer um paralelo com Lisboa a propósito desta história dos transportes públicos gratuitos na área metropolitana do Porto. Foi anunciada há alguns dias, será eventualmente implementada em janeiro, digo eventualmente porque nunca se sabe, em Portugal. É possível fazer o mesmo em Lisboa? Pergunto, já foi tentado. Será que com este tipo de medidas realmente se reduz a quantidade de veículos no centro das cidades? Porque é que quando estas coisas não funcionam, Ricardo, a responsabilidade nunca é de ninguém. Eu, por exemplo, lembro-me de um caso em França e na Alemanha, seguramente, onde, por exemplo, quando se dá a concessão de X quilómetros de autoestrada a uma empresa, essa empresa, já dei esse exemplo aqui outras vezes, essa empresa fica durante 60 anos responsável pela estrada. E, portanto, o que é que se verifica na Alemanha é que as autoestradas não têm buracos, mesmo com caminhões muito pesados a passarem ali, ao contrário do nosso país, onde há buracos a torto e a direito e depois põem remendos e há um monte de remendos. Ali não há buracos porque, como a pessoa que faz a autoestrada é responsável pelos buracos, certo, às tantas faz uma autoestrada de melhor qualidade, o betão tem mais qualidade, que é para depois não gastar mais dinheiro. Porque é que em Portugal, nos contratos que se fazem com a coisa pública, com dinheiros públicos e para o público, não se artilham mais os contratos de maneira a que o Estado não fique sempre prejudicado? Ou seja, às pessoas, não é? Parece pergunta, que se anda a fazer contratos. De um milhão, que isso é maravilhoso, essa pergunta. Mas já respondes. Mas já respondes. Nem parece eu estar assim. Mas isto é assim. Eu estou certa que em Portugal isto acontece assim. Há para todos os gostos. Há contratos bem feitos, há outros menos bem feitos. Quanto mais atrás fomos no tempo, mais vemos contratos como. Na área rodoviária? Hoje em dia tens as novas concessões que estão a ser feitas, e aqui falo, não tenho nada de partidário, tem havido um bocadinho mais de cuidado, mas lá está, as autoestradas foram construídas antes. Penso que é os advogados que fazem os contratos. Tem que se ver bem quais são os advogados. Já há uma coisa que é, se nós virmos a maior parte das empresas, queixam-se todas que em Portugal há muita exigência do ponto de vista dos contratos públicos, daquilo que são as condições e depois as responsabilidades das entidades privadas. Isto é mais ou menos transversal. Alguém mais entendido que eu analise sobre se é verdade ou não. A verdade é que isto é algo que vai-se ouvindo. Sim, mas com tanta coisa, depois fazem os contratos todos mal feitos à mesma. Há daqui de três coisas. Uma, há bocado falámos todos, eu acho, e há bocado eu usava esta expressão que foi dita por uns engenheiros da CP há uns anos, quando desenharam o plano de recuperação da frota da CP, quando não chegavam os novos comboios. E eles diziam assim: nós sabendo a realidade da frota, a realidade da rede, do perfil de clientes que temos. E eles até usaram uma expressão muito engraçada, que era: os nossos clientes são iguais àqueles do filme do Crush, aquele que falava que as janelas dos autocarros eram grandes, não era para entrar a luz, era para que lá fora vissem os pobres a passar. E portanto eles diziam, isto era este levantamento deles das patologias. Não temos frota, está parada, não há comboios novos, ok, se decidir demoram 10 anos a chegar, como salvar uma empresa? E eles diziam que era, pá, tiveram, depois de muitas noites e muito trabalho, chegaram a uma conclusão muito simples: só podemos nos comprometer com três coisas: que os comboios cheguem em horas e cheguem limpos, e que se conseguimos fazer estes três vetores, vamos conseguir pôr outra vez a CP funcionar e ganhar a confiança dos cidadãos. Então, foi preciso umas decisões estratégicas, foi no tempo do Pedro Nuno Santos como ministro, mas os engenheiros da CP é que desenharam o projeto, portanto o mérito é dos técnicos que o desenharam, e ele sempre assumiu isso. E a verdade é que falta às vezes coragem para estas coisas. Há bocado falámos dos corredores de base que não existem em Lisboa de forma expressiva, falamos daquilo que é... Pode ser o início de uma solução, certo, para estas uma coisas, uma solução, é? Para aumentar a velocidade da circulação da Carris, com as vias segregadas, com priorização nos cruzamentos de semaforização para os autocarros e transportes públicos, em detrimento do carro particular, com eventualmente uma taxação de acesso ao centro da cidade, embora é um tema mais difícil e menos consensual, que permita em algumas zonas de maior pressão de transporte público perto dos intermodais. Sim, cá está, não pode obrigar a não trazer carro, mas pode-me fazer pagar um pouco mais. Para tentar com isso tirar alguns carros dessas zonas e dar mais velocidade ao transporte público, reforço de investimento, isso é óbvio, todos nós concordamos. E esta ideia que sempre em Lisboa as redes de ciclovias não ligam com nada. Sei que nós agora ouvimos para terminar, Ricardo. Não liga com nada. Nenhuma liga com nada. Eu em Benfica tenho três ciclovias. Três ciclovias que não ligam com nada e tenho todos os municípios à minha volta que fizeram ciclovias da entrada de Benfica, que ligam a bola a zero. E isto, quem pensa nisto, pensaria também na nossa rede, infelizmente. Que, e para terminar, nós temos a questão do Liós, tem sido um debate profundo, já também de uma década ou mais. E eu consigo perceber a pertinência. O que é o Liós? O Liós é a ligação, portanto, faz a ligação externa. Vamos imaginar uma CRIL transporte público. Não me falem em siglas aqui. Pronto, imagina uma ligação que vem de Algés, que vai ligar... É a ligação do Eiras a Lisboa. Oeiras, Lisboa, Lisboa, Amadora, Amadora, Loures, Loures, pronto, é isto, Sacavém, e depois outra vez Lisboa. Portanto, uma linha de transporte público dedicada, de grande capacidade, a da cidade, de grande pujança, que depois distribua radicularmente para estes municípios e também para Lisboa. Está adiada há anos, essa era uma obra fundamental. 68% dos moradores de Lisboa vivem na Croa Norte. Estes moradores, se trabalharem fora de Lisboa, transporte público não é caminho para ninguém, porque não têm como chegar aos outros municípios, e mesmo para chegar ao centro da cidade a vida é um inferno. E, bem, e portanto, muitas vezes falta-nos a capacidade de tomar estas decisões difíceis. Angélica, agora apelo à vossa capacidade de síntese. Angélica, mesma pergunta, porque é que o Estado é sempre lesado em Portugal e ninguém, e nunca acontece nada, não é? É sempre lesado. Porque é que aqui as autoestradas têm sempre buracos e põem-se sempre remendo? É sempre lesado porque a base está mal feita. Para já, enfim, as autoestradas têm manutenção e, portanto, mal seria. Sim. Eu acho que o resto das estradas é que estão em péssimo estado. Mas aqui a questão, o problema é a base, que é a contratação pública. A contratação pública, o que é que prevê? Que se atribua um contrato ao concessionário ou à empresa que apresente sempre a proposta mais barata. E, portanto, depois temos sempre o Estado a correr atrás do prejuízo. E essa base é que está mal. Não tem que ser a... Ou seja, deveria haver uma série de critérios para ponderação. E o Estado depois decidir, porque o Estado até pode dizer assim: eu não quero a proposta que for mais barata. Eu quero a proposta que me der garantias, ou que me der maiores garantias de melhor manutenção ao longo do tempo. Porque senão o que acontece é que as empresas vão sempre fazer, ou sempre apresentar a opção mais barata possível, e depois quando é preciso fazer uma manutenção adicional, é paga à parte. Claro. Depois quando há um problema... Qualquer ou quando há um problema daqui, mesmo na redistribuição da obra. Não é só isso, para a empresa mais barata também se pode fazer, também se fazem nas contratações públicas as falcatruas de outras empresas apresentarem orçamentos mais caros, para o meu ser o mais barato. Isso sempre se fez, não é? Para o meu ser o mais barato e depois o meu é que passa, se é que era mais caro. Algum alinhamento eventualmente... Mas na próxima faço eu orçamentos para os outros. Eventualmente algum alinhamento em algum traçado, paga-se à parte, é o Estado que paga. E portanto... Pois acaba por ser mais caro, não é? Barato, base, mais caro. Exatamente, ou seja, mas a base é que está mal feita. É o próprio Estado que tem que ter a coragem política de dizer assim: não, pode não ter que ser a preço mais baixo. E eu vou dar um exemplo em concreto que eu sempre, para terminar, que eu sempre bati e que diz respeito à Gebalis. A Gebalis tem o uso muito intensivo dos seus equipamentos e das zonas comuns dos seus prédios. Se calhar não fazia sentido ter a contratação de empresas que fazem as pinturas, as reabilitações do espaço ao preço mais baixo. Se calhar convinha até ter alguém ou uma empresa que usasse um preço, se calhar, mais elevado, mas que garantisse, por exemplo, uma garantia, uma garantia há 5 anos. Aconteça o que acontecer, nesta área de espaço comum, eu dou uma garantia de 5 anos, a não ser que haja danos ou vandalismo. Se não, caso contrário, se houver algum problema nas tintas que comecem a saltar, eu venho cá e faço a reparação. Eu sou adepta deste modelo. Sofia? Bom, eu acho que é a decisão de coragem política vai um bocadinho a montante disto que estamos aqui a falar e que tem a ver com serviços essenciais como este, são setores estratégicos, para não faz nenhum sentido termos de estar a pensar em participação de empresas privadas que obviamente têm um interesse, um negócio como qualquer mas outro. Mas então como é que se fazia? Um interesse de lucro. Então as autoestradas tiveram investimentos públicos e até europeus gigantescos. Não faz nenhum sentido que as autoestradas depois sejam concessionadas para estar a fazer lucros milionários de empresas mas privadas. Mas quem é que geria isso depois? O Estado não sabe gerir isso. Já se viu que não sabe ou sabe. Não é nada. Não é o Estado não sabe. O Estado tem que contratar os gestores. Porque é que os gestores são os bons, são os que não são do Estado? Isso não faz nenhum sentido. O Estado tem que ter os gestores e tem que contratar as pessoas e tem que dar direitos aos trabalhadores e bons salários e tem que investir naquilo que é cuidar de coisas estratégicas. Podemos pensar em alguns setores da economia, mas as estradas é um desses exemplos, porque não faz nenhum sentido depois termos cláusulas até nesses contratos. Estou a pensar na Fertagos, mas também nas autoestradas, em que, por exemplo, na pandemia, como há um limite mínimo de frequência e de utilização, portanto, como as pessoas não passavam nas estradas e não usavam os comboios, porque havia a situação pandémica que se verificou, então o Estado tem que estar a compensar as privadas para manterem os mínimos de lucro. Isto é absolutamente obsceno. E isto é assim que funciona, e não devia funcionar assim, ou como quando for, enfim, as portagens, vamos fazer... É uma ideia diametralmente oposta... Mesmo esta questão agora das intempéries. Vamos isentar de portagens... Sim, só para o especialista é que tem bom senso. Vamos isentar de portagens por causa das intempéries, portanto as portagens ficam gratuitas para as pessoas, mas não ficaram gratuitas para as pessoas. Quer dizer, ficaram gratuitas para as pessoas, mas quem pagou foi o Estado foi pagar à empresa. Portanto, a empresa não ficou... Portanto, na vossa ótica era tudo, passava tudo para a público. A empresa não faz caridade. Não há empresas. A CP, o Estado faz tudo. Não, mas com certeza. Então ainda agora estamos a falar da coisa da CP, estarmos 10 anos à espera de reabilitar uma série de comboios para depois virem os comboios novos. Para terminar. Agora que vêm os comboios novos da CP, é a proposta deste governo que temos é concessionar logo uma série de linhas suburbanas que são de alta rentabilidade. E, portanto, nada disto faz sentido. Quando há investimento público para estratégicas, aquilo que tem que acontecer é gestão pública para o interesse ser o interesse público. Não tem que haver ali o interesse do lucro no meio disto tudo. Não faz sentido nenhum e, portanto, tem que ser o Estado a abarcar isto. E só para terminar com esta ideia de porque é que, se isto seria uma opção para Lisboa. A mim parece-me que isto é uma opção errada e nós estamos aqui a falar a questão da gratuitidade e nós estamos sempre aqui a falar de porque é que as coisas são assim, porque é que o Estado falha, porque é que as coisas são assim. Há responsáveis, há responsabilidades políticas e, portanto, houve intenção permanentemente de, enfim, ter aqui uma série de negócios privados a lucrarem por aquilo que são necessidades fundamentais das pessoas e isso é que tem que ser a grande lógica que tem que mudar no funcionamento dos transportes públicos. Três notas para fechar. Primeiro, sobre a execuibilidade da medida no Porto e se vai acontecer ou não. Sim. Queria fazer aqui um registro de interesse. Eu sucedi ao Pedro Duarte, o atual presidente da Câmara do Porto, à frente da JST Nacional. Eu sou amigo dele há muitos anos. Ah, mas tu estás com o arco mais jovem. Eu sou mais novo que ele. Mas dizer que tenho muita confiança, acho que ele vai ser mas vai ser um grande autarca de referência neste país. E isto é uma medida muito adequada. Mas ele é muito centralista. Centralista no Porto? Ele era tantos anos a levarem com Lisboa, eu percebo isso. Agora, aquela questão que aqui levantamos e que é importante, e são as duas últimas notas, a questão de ligar as coisas. Nada se liga a nada. Por exemplo, a Câmara de Lisboa optou, e bem, neste momento, fazer algumas ligações que algumas são muito curtas de ciclovias. Por exemplo, ali na Rotunda do Relógio são 160 metros. É uma ciclovia pequenina, mas vai permitir fazer uma ligação entre duas que já existem. Estas obras quase de serzir acho que era o Presidente António Costa que era preciso servir a cidade em alguns pontos. E tem a ver muito com isto. Ligar as ciclovias, ligar as estações, ligar as ligações, para as pessoas terem muito conforto bem. Nas próxima suas opções. Ideia. Última nota, tem a ver com isto. A gratuitidade versus o investimento. É importante saber até que medida a gratuitidade leva a que seja cortado o orçamento. E isto é o que deve ser sempre ponderado, e aí concordo com a Sofia. Para variar um bocadinho, e aqui para variar muito. Porquê? Fez-se já, e foi este Executivo Municipal... Isso pode ter um efeito perverso, claro, depois no investimento que se tem exatamente. Que fazer. Fez-se é? Aqui um investimento importante e interessante, que é os mais velhos e os mais novos. Os mais novos para criarem hábitos até de consumo de transportes públicos, e os mais velhos porque normalmente estão numa situação mais carenciada na vida. Mas não todos os mais jovens. Não, os nós 18 e os que estudam até os 23 anos. Sim, menos os de escolas profissionais. Já foi pedido para isso ser... Mas ainda não foi. Está bem, está bem. Há uma segregação dos alunos de escolas profissionais. Pronto, há uma recomendação aprovada na Assembleia Municipal no último mandato. É um disparate, não se percebe isso. Muito bem. Havia aqui... Há um problema, tem a ver com a forma de aceitação Jorge, dos espaços. Jorge, tem 20 segundos para apresentar o seu tema. É isto, tem a ver com a aceitação da empresa dos transportes com o tipo de passe que emite, não propriamente com a Câmara não poder pagar. E, portanto, é este equilíbrio que deve ser feito. Se aqueles que estão entre os 23 e os 65 anos conseguem pagar 30 euros de passe, que não é uma brutalidade por mês, acho bem que paguem se garantir os níveis de investimento necessários. Portanto, a gratuitidade é um caminho futuro quando o investimento estiver acautelado, mas é uma conta que tem que ser sempre feita. Vamos à música, que é uma escolha sua. Não há tempo. Bem, vou o fado no seu dramatismo, consegue este fado que é... que eu escolhi hoje, no seu dramatismo, no mesmo verso consegue já juntar se está a ouvir. Esperança, desespero e alma. E como a Conceição Ribeiro, que é uma das ouvintes do nosso programa e que eu gosto muito e reencontrei há 15 dias, me dizia... Noite cerrada, não é? Às vezes os políticos precisam de ouvir isto, que é agora não sou nada, quando acham que são tudo. Obrigada por nos acompanhar, estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fato. Conceição Ribeiro. A sós com o nome, a sós com a vida, tempo consome. Agora sozinha procuro-te em vão, é verdade, mas tu já não vens e já não voltas. Em minha dor há saudade, a tua lembrança os nervos acalma. Desespero e alma. Agora eu sou aquilo que tu vês. Agora não sou nada, sou neve de troja, sou névoa, noite cerrada. Sozinha procuro-te em vão, é verdade, mas tu já não vens e já não voltas. Em minha dor há saudade, a tua lembrança os nervos acalma.